I get up to it, or the night is over. Get up, get busy, do it. I wanna see you party. Get up, people, I get down to it, or the night is over. Thank you. Factory, I Wanna Be So Close To You, Orange Blue, If You Wanna Be, Technotronic, Get Up To Unlimited, Twilight Zone, Schwarzkopf, é, em alemão eu acho, Everybody Get Down. Começamos o programa de hoje com Two Brothers on the Fourth Floor, Let Me Be Free, não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Isso, rádio, serviço. Liquidação antecipada de débito. O consumidor tem o direito de antecipar o pagamento de produtos e serviços em contratos para quitação parcelada. Nesse caso, é assegurada a redução proporcional dos juros, correção monetária e demais acréscimos. O consumidor deve procurar o fornecedor e pedir o desconto a que tem direito. Os cálculos dos valores a serem abatidos devem ser feitos com transparência para que o consumidor saiba o que está acontecendo. Nos contratos que envolvam concessão de crédito ou de financiamento, devem ser informados o preço do produto ou serviço, o montante dos juros de mora e taxa efetiva anual de juros, assim como os acréscimos legalmente previstos, como taxa de administração e de seguro, que são cabíveis em algumas situações. Deve constar ainda o número e periodicidade das parcelas financiadas, além da soma total a ser paga, com e sem financiamento. Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br. 18 horas e 33 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que você aprende faz mais ainda. É por isso que com a Cultura Inglesa você fica fluente além do inglês. Você se destaca no mercado de trabalho e ainda se prepara para o mundo, porque a Cultura tem turmas para adultos, muita conversação, além de ser um dos maiores aprovadores em exames internacionais. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Matrículas abertas para novas turmas. Em Resende, ligue 3321-2270. E em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. E assim começa o segundo bloco do Flash House de hoje. Olha só. Uma versão diferente para Cubic 22, Night Emotion. Hold it!

never see her beauty, nor see the struggle. I'm a refugee, come around here, come around here. You're a refugee from around there, from around there. So go and touch your people, bring them to my town. We gon' love your people, let's burn them on down. So go and touch your mother, bring your sisters round. Cause we don't love your people, let's burn them on down. A war was raging, had to escape it. She told the youths, get ready, they're gonna make it. Run for your life, she tells them, the walls are breaking. Peace should be in your future, it's for the taking. I'm a refugee, come around here, come around here. You're a refugee from around there, from around there. So go and tell your people, tell your people, bring them to my town. We gon' love your people, let's burn the one down. So go and tell your mother, bring your sisters round. Cause we don't love your people, let's burn the one down. Now